sobrenome é Love. Faz um hit. Vai batendo seu pé, dizendo que não me quer, que a gente acabou, que o sentimento zerou. Vai se escondendo atrás do celular, tá fugindo de mim, é, tá com medinho, né? Quero ver se no cara a cara cê vai ser mulher. Eu quero ver pagar de superadinha, com a boca um palmo da minha. Eu quero ver pagar de superadinha, com a boca um palmo da minha. Eu quero ver pagar de superadinha, com a boca um palmo da minha. Alô Diego Costa, meu parceiro, bora Teda, tamo junto irmão. Alô Novaes, bloco da resenha, tamo junto papá. Alô Chega Paredão, RG Paredão, tamo junto irmão. Vai se escondendo atrás do celular, tá fugindo de mim, é, tá com medinho, né? Quero ver se no cara a cara cê vai ser mulher. Eu quero ver pagar de superadinha, com a boca um palmo da minha. Eu quero ver pagar de superadinha, com a boca um palmo da minha. Minha, vai. Eu quero ver pagar de superadinha, com a boca um palmo da minha. Eu quero ver. Mais um hit, superadinha, bebê. Quero ver pagar de superadinha, com a boca um palmo da minha.